Na fé, na moral, mas na quebrada o que que pegou? O rap é que comandou, valeu torcer por nós. As fotos que é do zóio dó. São 23 de perifa, lambelante da zinca. É assim tem que ser, proceder. E se trombar com os molequinhos, Joe, pode esquecer, vai até amanhecer. Dá um, dois, no mocó, o melhor. Pra mim não, deixa que a noite me acalma. No caos, que rende, cá pra nós os perrengue. Procedimento certo, se a fita é dinheiro, nem me liga, pelo amor, deixa eu quieto. Os coringa quer me ver encurralado com as onça, na jaula com tranca, pra moar muita onda. No rolê nós por nós, vamo aí, doido é quem paga pra ver. Planta semente pras crianças colher, pra não deixar se envolver. E pelo certo correr, tem que ser, tem que ser. Subida na quina e foi meio sem querer. Com os dentes pouco azulado, tá tarde pra descer. E com as correntes tribadas, especial pro rolê. As bandas crescem, os olhos em nós. Só de Kenny, Taquitel, imagina os faróis. Daquele jeito, moleque, os novinhos já se cresce. Mete banca com cash, pela ordem perifa, né? Moleque rico, do bom. Fala porque rola o som há quanto tempo, hein? Só no enxuga gelém. De qual que é parceirinho, não joga areia não, tiozinho. Tamo aí, tira o garfo do meu prato e chega mais pra lá, Joe. Deixa os gansos em barreira, que os coiotes já canta. Miliano e madruga, só os bicos se assusta, Zé. Vem aí pros pinga ruim, deixa nós aqui na luta. Os carros de malandro, pronto pras correria. Um salve lá pra tribo, atitude de perifa. E os moleque já colou nas conquete. As piriguete, só os louco inverte. Ó, os cururu com dedo sujo, cresce os ó em nós. Não sei porquê, pois se pá anda só tem uma cross. Depois da aula na escola, dão rolê lá em volta. Vejo os loucos na cola, se pá só na bola. Os polícia incomoda na pé, saiu fora. Isso não é pra mim, Joe, dá licença aqui. Vou buscar minha mina e pro frevo lá em cima. Eu quero ficar de boa na fé, tempo boa. Isso é melhor pra nós desse jeito. Os loucos tudo no gueto, de roupa larga, pronto pro frevo. Algum desacerto? Não, melhor pra nós então. Se os homens param na rua, já quer passar a mão. Nem é minha dona, nem é minha dona. Tô nem aí, é três um só, Joe.